O 970 da Gol, aciona a identificação, desce para o 070, a chegada é a Mari. O número 5, para aproximação, mantém a chegada. No 246, reduz a 2009. Estabilizado, LS, Azul 4235. 4235, Torre 1 no 895. 895, Azul 4235. Na 3305, desça para 2000 pés, autorizado, LS, X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado, reporte na 3305. Com no 246, desça para 3000 pés, ajuste 1015. 3000 com 1015, 1246. Com no 888, desça para 4000 pés, ajuste 1015. Voo no 170, desça para o 050. 3305, estabilizou? Localizado, afirmativo. Torre 1, 895, pouso. 35, obrigado, é muito pouco. Vamos 246, desça 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado X-Ray, chamará reporte estabilizado, 246. Estou no 888, desce via para 2000 pés, eu justifiquei. Salvador, boa noite, eu estou 3605, final da 10. Azul 4235, solo 41 na direita, no 21 decima 1. Zero 5, pouso autorizado no 0, 1 no 50 grau, 08, não. Autorizado, pouso, solo 3305. Estabilizado, localizado, hora 1246. 1246, torre 1 no 895, bom pouso. 2895. Torre 888, está autorizado, ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado, ILS X-Ray, reporte estabilizado, voo no 888. Torre 1170, desce guia para 2000 pés, ajuste 1015. Guia 2015. Torre Salvador, gol 1246, está na final. 246, número 2, agora está feliz. Direita no 21, decima 1. Direita 21, autorizado no 0, vento 1, 70 graus, 0,7. Pouso autorizado na 1, 0, gol 1, 2, 4, 6. 888, torre 1, 8, 9, 5, com pouso. Gol 1, 7, 0, está autorizado, ILS, 3, reporte estabilizado. Reporte alerta. Ocean 6224, descend 2000 feet, current 81015, fly direct to Zona Positiva. Pista livre. Zona 970, acionando a identificação, desça para 3 mil pés, via Mare, ajuste 1015. Reversível. Fala 47, direito no 21, décima 1. Direito 21, como? Chama pista livre. Chama pista livre. Pono 828, pouso autorizado no zero, vem azul 70 graus, 049. Livre pouso, pista no zero, pulou no 88. Livre agora. Estou reunindo no 895 com pouso. Muito obrigado, bom trabalho. Torre, boa noite, Copa 1170. Copa 1170, boa noite, continua a aproximação, guarda pista livre. Gente, aguarda a pista livre. Pono 888, solo 50 à direita, 121 décima 1. Firme, 121 décima 1, 0. Pono 70, pouso autorizado, questão na 0, 180 graus, 059. E pouso para o gol no 170. Churchill 4, Tablet, ILS 1813. Salvador Tower, 1895. 1895, thank you. Dona 970, 10 para 2 mil pés, voa direto Duna, está autorizado ILS X-Ray, reposto estabilizado. Então, 2.0. Salvador Tower, good evening, China 6224. China 6224, continue approach, wait for landing clearance. Wait for landing clearance, China 6224. Churchill Park, let's land runway 10160°069. Runway 6224, Megalo 55, contacting ground 121, decimal 1. Contact ground 121, decimal 1, Oceanet 6224. 870 tá na localizador. Sou Riano, no 895, bom pouso. 1895. Negativo. Obrigado. Oi, boa noite, chegou 1970, tá na final, olha, SX, aí. 970, pouso autorizado no 01970, grau 069. Autorizado o pouso, gol 970. Cinco no cinco, aciona a identificação, desce para 4000 pés, ajuste 1015, voa pelo. Cinco no cinco, mantenha high speed, é o número 1. Um. Poder confirmar um ajuste para o 90? No 0 no 5. No 0 no 5. Pessoas 224, aciona a identificação, desça para o 050, a chegada é a Mari, boa Mari, para a chegada Mari. Esse número 2 para aproximação. Número 78, aciona a identificação, desça inicialmente até o 100, chegada a Mari, reduza a 2509. Bruno, Márcio, 0, solo 02, à direita no 21, décima 1. Direita, chama solo 9, 0. Direita 2224, desça agora para o 050. Descendo agora, 050, 2224. Salvador, boa noite, eu vou no 9, tá tirado do grau. Salvador, boa noite, eu vou no 9, tá zero. Voltando. Siga com o 970. 219 não responde, prossegue na sua escuta. Ou no 21, 21, 10. Ah, 21, obrigado. Trezano 78, desça, restrito até 150. 150 para 3178. Zero 2224, vou oitavo. Três 178, informa o tráfego 11:07. Mesmo rumo, está passando 150 e descida para o 050. Sarado 2224, voadona, desce para 2.000 pés, ajuste 1.015. 3178, desça para o 050 e reduz até 2209. 050, já mantendo 2209, 555, sua velocidade indicada. Na 3178, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limite ao localizador, na 3178. Na 3, a linha decola em 0140 grau 049. 5595, reduza 2009. 2009, 5595. Confirme número 2, senhorita. Agora número 2. Cliente, 200 está presente. As três ali mantém pistão no zero. Na 3178, curva direita na proa 040. 040, na 3178, permanece limite? Limite permanece. Câmera 3113, eu coloco no 4108, controle. 208, controle, 6313, obrigado e muito boa noite. Boa noite. Está autorizado a interceptar o localizador. Autorizado o localizador, 3178. 5515, desça para 3000 pés, ajuste 1015. 3000 com 1015, o 5595. 5595, reduzão 1790 norte. Segue tráfego 5 minutos pra frente. 170, 5595. Ciente. 378, desce pra 3000 pés, ajuste 1015. 3000 pés, 1015, pra 3178. No 723, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste 1015 e chegada é bom. Salvador Fátima Control, Ocean 6313, passing 6,550 Kyle, Lima 4. 5515, curva direita na proa 180, intercepta o localizador. 180 para interceptar o lock, o trip 55115. Ocean 6313, radar contact on takeoff, climate 360, fly direct to Leda. Fly now, Leda 6313. Passaredo no lock, visão com a pista. Passaredo, torre 1 no 895. 685, obrigado, até já. Tá 3178, reduza 1970 nós. 1970, tá 3178. O 5595 atinge uma 3000. Desça para 2000, tá autorizado, ILS, porta estabilizado. Porta estabilizado, 2000, 3595. O 393 é coloso no 61208. 5393-1208. 1208. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Tony, boa noite, trip 5393, tá passando meu pé. 5393, boa noite, contato radar, se mantém 190, saída PUCA. Aí da PUCA vai subir e manter o 90, 5393. Prisão 78 pode descer 2000 pés? Desça para 2000 pés. Controle, poderia confirmar a frequência da torre do passarelo? 118, decimal 95. Ok, ciente, pronto. Conta 3178 autorizado para o seguimento dele. Está autorizado, 3178. Segue tráfego 7 milhas à sua frente. Ok. 3224, boa noite. Pouso autorizado, pressão na 0, vento 150 graus, 049. Certo, Vitor, faz o passarelo. Mari. Chegado. 5525, torre 1 na 895, bom trabalho, parabéns pelo trabalho e o dia do trabalhador. Torre trip 5595, boa noite. Trip 5595, número 2, informarei para salir. Quem te aguardando, trip 5595. San 3178, chama a torre 1-1895 como pouso. Chama a torre, obrigado. Mandador, boa noite, San 3178, estabilizado, LS da 1-0. Continua com continuação, guarda fiscalista. Guarda, 3178. A série 2224, solo 20, direito, 121, décima 1. Direita, 121, 1224. Passou e travou 5595 da tripa. 5595, pouso autorizado no 0, vento no 50 graus, 059. Autorizado, pouso trip 5595. Número 2 para aproximação. Tráfego à sua frente, está na chegada ponte. Bola 3175. Mantenha o ponto de espera da 1-0. 6313, Recife Center 1251. Recife 1251, Ocean Earth, 6313. 5595, solo 22, direito no 21, décima 1. Direito 211, 5595. Boa noite, 68, reduza 2209. Pouso autorizado, aqui zona 0, 73, zona 78. 4488, após o tráfego da cana curta, sinal 1-0, alinha e mantém. Em restrições, ajuste meio 15, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Thank you. 488, decolagem autorizada, funcionando 0170 graus 069. Recife 2685, grato, boa noite. 723, boa Duna, reporte estabilizado. Estarei estabilizado, boa noite, 723. Boa noite, 68, reduzido 2009. Azul 4488, voo Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, azul 4488. 1868, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 010. Estimativo. 1868, desce até 3 mil pés, ajuste 1015. Azul 4488, solicito manter a rota ainda. 488 por quantas milhas? Mais 40 milhas. Gol no 868. Tá autorizado a interceptar o localizador. Vai correr à direita então, tá? Não vai chutar. Autorizado. 7. No 868, reduza para 1709. Vai seguir tráfego 7 milhas à sua frente da companhia. Gente, no 868 ainda mantém a escuta do controle. No 723 já estabilizou? Estabilizando de agora, neste momento. No 723, chama a Torre 1 no 895, como pouso. 895, boa noite. Boa noite, 68, desça para 2000 pés, segue tráfego agora meia dúzia de milhas à sua frente. Com no 60 de ground e ainda na escuta do controle. 723, estabilizado. Ano 723, continua a aproximação, guarda que serve. Aguardando. Autorizado no zero, vento 150 graus, 049. 150 do vento, voo 7. 5001, decolou 32, 108. 208, azul 4, 500. O voo 723, confirme o vento mais uma vez e autorizado o pouso, confirme. Confirma, autorizado o pouso, vento 150 graus, 049. Certo, obrigado. 0 Lira, está presente, 405001. Boa noite, 68, torre 1 no 895, com pouso. Obrigado. Foi falador do 868, uma passa, entra. 868, número 2, mantenha a posição da aeronave na cadeira de terra. M2 ano 2.